Nosso tema de hoje é a fé e a convicção. Por que a fé e a convicção? Não existe fé sem convicção, não é verdade? E não existe convicção sem fé. Estar mais ou menos na fé, ou estar mais ou menos convicto, é ter alguma coisa de fé, alguma coisa de convicção. Mas não é a firmeza de um sentimento, de uma proposta, de um pensamento, que pode realmente fazer com que alcancemos certas coisas. Né? Se nós pensarmos, mas como eu posso realmente ter fé? Vamos pensar numa coisa material. Né? Eu vou vender esse gravadorzinho aqui. Né? Se eu não acredito que ele é bom, se eu não quero nem para mim, como é que eu vou oferecer para uma outra pessoa, abrindo, vamos dizer assim, uma proposta para que ela se convença que esse gravador é bom e que vale a pena pagar o valor que eu estou propondo? A gente fala, e me parece dever, aqueles pais ou mães, né, que falam com as crianças, e as crianças nem escutam, não dão nem bola para aquilo que estão falando. Se ameaça um castigo ou coisa assim, as crianças, nossa, riem da cara, né? Por que acontece isso? Porque esses pais, essas mães, tanto falaram e não tiveram uma certeza, uma convicção, né? Não executaram aquilo que fizeram, que as pessoas não estão mais nem aí, as crianças não são bobas, né? A gente pensa que são bobas, não são. Então, como eu vou vender um gravador... convencer uma pessoa que um gravador como esse é bom, se eu não conheço o gravador, se eu não acredito que esse gravador seja bom? Eu posso até falar, é bom, mas as minhas palavras sairão sem a energia de convencimento, certo? Agora transportamos isso para a questão da fé, que é também para as nossas conquistas pessoais, mas é também a fé com Deus nosso Pai. Se eu não conhecer as forças da vida, ou Deus, ou a fé no futuro, como se diz, né? Ou a certeza do futuro, como que eu vou movimentar energias, forças para ser uma pessoa convicta, ter objetivos, ter ideais, lutadora, confiante? Como? Não há como. Então, tanto para as coisas da fé espiritual, quanto para as nossas propostas materiais, é preciso que a gente estude que tipo de conceitos a gente tem sobre isso, se realmente a gente quer, se está proposto a lutar e persistir nesta proposta aí, conforme a grandiosidade do nosso objetivo, tanto quanto seja necessário para alcançar. Não é verdade? Se nós analisarmos os grandes vencedores na área do esporte, que me ocorre aqui, mas não é só isso, eles chegaram lá porque tinham fé, convicção de que eram capazes e treinaram. Treinaram, treinaram até chegar lá. É só a gente estudar qualquer um desses grandes vencedores para ver se não foi assim. Se nós analisarmos um São Francisco de Assis, que criou uma igreja por ele mesmo, né? A igreja católica depois o adotou como católico, etc. Mas ele não era católico. Ele criou uma igreja. E, na verdade, a igreja que ele se propôs a criar era exatamente para mostrar que deveria a igreja católica ser mais simples, menos ouro, menos paramentos. Né? Ele criou uma igreja paralela. Agora, como é que ele vai criar uma igreja paralela se ele não tem convicção, fé, de que esta é a maneira realmente de ser de um cristão. Eu procurei um pouco essa semana sobre a vida de Carlos Torres Pastorino, aqui do Minuto de Sabedoria, né, que era um padre, estava ali para ser diácono, e ele, quando vai a Roma, né, ou melhor, quando Gandhi vai a Roma para falar com o Papa, e eles não aceitam, o Papa não aceita falar com Gandhi, a não ser que ele vista a estoga, todo aquele paramento da própria Igreja Católica, e ele, inconformado com isso, olha só o pensamento dele, né? Porque isso a gente até comentou, mas o pensamento que ele teve, né, para ele desistir de ser padre, e depois ele começou a estudar a doutrina espírita, além de outros tantos movimentos, o esperantismo, ele trabalhava, etc., né? Era um grande intelectual. Mas o que o levou realmente de desistir da certeza de que não ficaria mais como um sacerdote, ele pensou assim: bom, se Jesus vier falar com o Papa, Gandhi se vestia como Jesus, né, com aquelas coisas indianas, aqueles vestimentas simples, o Papa não vai receber Jesus. Olha onde que ele foi pegar o pensamento. Ele disse: bom, se o Papa não recebe Jesus, não está no meu mundo de cristão, né? E aí ele desistiu. Mas também o Pastorino, como que ele vai ter coragem de largar uma carreira toda, que ele estava lá em Roma já, né, para ser diácono, e depois ele assume uma estrutura pessoal dele mesmo, e antes de morrer ele estava, não conseguiu realizar, mas ele estava construindo uma universidade livre em Brasília, uma doação de terreno que ele teve lá, e ele estava construindo uma universidade, criar uma história sozinho, como Francisco de Assis, você não tem real certeza, convicção da sua fé, né, da sua proposta como cristão. Se nós colocarmos tudo isso nas questões pessoais, materiais até, como é que nós vamos criar uma energia, um magnetismo para impor as mãos num passe? Ou para construir minha casa? Ou para eu me formar, sei lá, em alguma faculdade? Se eu não acredito realmente, não é verdade? Então, nós temos até um capítulo, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é A Fé Transporta Montanhas. E não é as montanhas de terra, né, que a fé transporta, porque essas não precisam ser transportadas, né, o tempo mesmo transporta, mas é as montanhas interiores dos nossos medos, por exemplo, se nós falamos aqui de fé e convicção, dos nossos medos, da nossa incerteza, das nossas condições, do nosso poder, da nossa capacidade. Como é que nós vamos remover essas montanhas se não trabalharmos a nós mesmos espiritualmente, e muito, e se não nos testarmos? E se a gente, observando as dificuldades que tem, não procura realmente trabalhar com persistência para ultrapassar isso? Como é que nós vamos chegar lá? Nós não vamos chegar lá. Ó, a fé robusta dá a perseverança nas pequenas como nas grandes coisas. A fé robusta dá perseverança, persistência das pequenas e das grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que aproveitam aqueles que se querem combater. Que se aproveitam daqueles que a gente quer combater. A incerteza, até você chegar na frente de uma pessoa, né, você demonstrar medo por algum motivo, ela vai perceber isso, ela vai sentir essa energia e ela vai se aproveitar disso. Agora eu estava falando, eu lembrei de um pensamento que diz assim, né? Cuidado com aquilo que pedires a Deus, pois Ele poderá concedê-lo. Por que cuidado com aquilo que pedires a Deus? Porque muitas vezes, né, nós dizemos que queremos uma coisa, mas na verdade aqui dentro a energia é outra. Ou às vezes nós pedimos coisas a Deus sem pensar no que isso pode realmente se envolver. E nós sofremos até por causa disso. Os pedidos a Deus que realmente nós encontramos, certamente, nós vamos conseguir, certamente é por mérito e pela energia que nós movimentamos em cima disso. Vamos citar um exemplo, né? Você, espero que não seja com nenhum de nós, mas você quer que uma pessoa se quebre na vida, como no sentido de dizer, né? E você vive martelando nisso, né? Que ela tem que se ralar, que ela tem que se perder, que ela tem que, entende? Porque ela prejudicou você enormemente por algum motivo e você fica batalhando em cima disso. É um pedido que você faça a Deus. Naturalmente, é um pedido que você faça a Deus, mesmo que você não peça a Deus que aconteça isso. Mas só o teu sentimento é um pedido natural a Deus. E isso poderá ser concedido, de repente, conforme for os sentimentos, o movimento daquela pessoa. Só que depois, isso também vem de retorno a ti. E aí? Então, cuidado com aquilo que você pede a Deus, porque Ele pode concedê-lo. Mas só será concedido diante de méritos e de realmente uma força, uma convicção de que nós podemos. Né? Aliás, eu acredito que tudo não, uma grande parte daquilo que nós temos que descobrir em nossa existência é o poder que nós temos. Nós duvidamos demais do poder que nós temos. Por isso que a doutrina espírita, dentro do estudo do magnetismo, dentro daquela proposta libertadora de a gente não ser dependente de ninguém, de religião nenhuma, né, e fazermos a nossa história, é uma proposta de descoberta do poder que nós temos. Que seja ele um poder voltado para o bem sempre, com certeza, o bem nosso e dos outros. Porque aí nós vamos avançando sem sofrermos tantos reveses, tantas dificuldades. Mas, talvez, o tema de hoje seja realmente um ponto a se pensar nesta relação. O poder que a gente tem, que é o nosso poder da fé, e ter realmente a convicção daquilo que nós queremos e trabalharmos por isso. Se você não conseguir, se você quer alguma coisa realmente firme e não conseguir nessa encarnação, você vai conseguir na outra, não é verdade? Agora, se você não faz nada nessa encarnação, já achando que você não vai chegar lá mesmo, na outra você vai ter que começar daquele ponto que você parou. Não é verdade? Então, a gente tem que realmente ter propostas, objetivos, ideais na nossa vida e ir atrás deles, sejam eles quais forem. Com fé e convicção, é provável que a gente alcance ainda nessa encarnação, desde que a gente não queira se transformar no Francisco de Assis nessa encarnação, né? Aí, sinto muito, mas acho que não vai dar, né? Eu, pelo menos, acho que não vou fazer essa proposta, porque não tem chance, né?